estão vendendo livros, revistas ou coisa parecida, para, não é? Agora é só a presença de Jesus em nosso meio. Amém? Vamos continuar lá comigo, me pode dizer amém. Uma vez mais. Aleluia, glória a Deus. Mateus capítulo 17, versículo 2 diz: e transfigurou-se diante dele, e o seu rosto, resplandeceu como o sol. E os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. Aleluia. Nesta noite eu gostaria de falar sobre a glória das suas transfigurações de Jesus. Vamos ficar na presença do Senhor. Eu sei que já oramos, mas podemos orar novamente dizendo: Senhor, queremos ver o teu Espírito sendo derramado nesta noite. A tua glória que é de uma maneira. Meu Deus, o poder de Deus não está em tentativa. A tua glória não perdeu seu brilho. A tua manifestação que vai ser feita nesta noite. Vamos abrir os nossos corações, porque somos o nosso reflexo dessa glória. Uma vez mais, louvo no teu nome, Senhor. Glorificamos a tua presença e te exaltamos. Oh, aleluia, nós estamos santo. Queremos sentir o teu poder esta noite. Queremos sentir a tua glória esta noite, Senhor. Fala no teu poder. Fala para a tua palavra. Manifesta o teu Espírito. Envia a tua glória, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos e agradecemos. Amém. Eterna discussão entre alguns teólogos a respeito da natureza de Deus ou da natureza de Jesus Cristo. Aleluia. Mas eu quero dizer que houve não somente a primeira transfiguração. onde tuas transfigurações na vida de Jesus ao te graça, mas a vida não fala, a vida fala das tuas transfigurações. Só que ela avisa a transfiguração do lado divino. Foi o momento que Jesus mais se aproximou da sua natureza divina, a tal ponto que ele recebeu de Jesus como sol, mas era o recebedor da glória divina. Houve uma tremenda transfiguração. Foi o momento em que ele se aproximou do extremo, onde ele recebeu o extremo da natureza humana. Nós vamos falar nesta noite sobre as glórias que essas duas transfigurações, mas eu preciso da máxima atenção do irmão para não perder a sequência desses minutos que nós temos. Não temos muito, mas nós podemos abordar essas duas naturezas, a sua natureza em Jesus, e nesses dois momentos que foram os momentos extremos, foram os momentos da transfiguração de Deus. Vamos falar primeiramente da natureza divina de Deus. No momento da transfiguração divina do Senhor. Ouve o momento, meu irmão, que Jesus estando aqui na terra. Ouve o momento, meu irmão. Houve um momento que são extremos de glória na vida do Senhor, como o dia que ele foi batizado por João Batista, quando ele foi colocado na estrada, parece que estou vendo João Batista tremendo como um pastor novo, ao batizar uma pessoa importante, ao tirar da água, ele levanta aquela pessoa tremendo. Foi nesse momento quando João Batista foi batizado por Jesus, o Senhor, foi eu que vou ser batizado por ti, que vem para mim, e João Deus. Mas isso não foi nada, isso não bastava. Lá no céu, Eu estou sentindo a glória, o Espírito de Deus, essa noite me oferecendo. se você não está sentindo meu irmão, aleluia, você vai precisar. Jesus está te acolhendo para poder amar você. Venha, venha, venha, venha, venha, venha, venha, venha, venha, venha, venha, venha, venha, venha, venha, venha, venha, venha, E ele já tinha cometido muitos erros na sua juventude. ele disse que o povo não tem mais perdão, porque o diabo colocou na cabeça dele que ele havia pecado contra o Espírito Santo. E eu quero saber se tem pessoas que estão aqui e estão tão preocupadas em pensar em aquele pecado que é o Espírito Santo. Eu quero que diga, meu irmão, que se você tem olho para fora, você ainda não pecou, não. Fica tranquilo, glorifica a Deus. Tira isso do seu coração. A pessoa que pega a palma do Espírito Santo, ele pede o temor. Não tem mais espírito. Ele vai ter mais temor, não tem medo de nada. Tira essa tristeza do seu coração. Você hoje vai poder defender a glória do Espírito da sua vida. Aquele que estava em dificuldade, esse é um deles, que era capaz de ter pecado contra o Espírito Santo. Outro estava para tratar, outro achava que Deus estava pelo controle, porque a igreja não crescia, ou a esperança da mocidade já estava bem, já estava com a sua coisa, estava certo, estava com todo mundo com problema. Um olhou para o outro e disse: escuta, fulano, vamos orar. O outro disse: vamos orar. Eu também quero orar. Vamos orar, vamos orar. E todo mundo tem que orar. Thank you. que é capaz de estar crítico, e ele começou a derramar lágrimas com o pior, dizendo: pelo que eu realmente não tenho mais perdão do meu pecado. Ele estava com medo, eu estou com medo de ter esquecido de mão, mas agora que ele passará a paz, ele estava sentindo recebendor da vida de Deus. Eu fui ver que ele ia perder mais paz, ele ia se dando a sua vida renovada, ele ia ter como conta dele, ele ia começar a alegrar, e aquele rapaz que havia pensado em ter pecado contra o Espírito Santo continuou morando. E naquela hora, que tristeza, começou a sentir uma mancha do céu, só um glorioso, e comecei a perceber Mas ele teve que vencer todo o inferno. não vai passar até o fim de Satanás. Ele era para ter você, Satanás, e depois de dar para o fim da terra. Mas olha o fim de Satanás. O fim de Satanás é mas o filho de Jesus, que foi criado por Jesus, até o fim de Satanás. Ele era para ter você, Satanás, e depois de dar para o fim de Satanás. Jesus veio para. Ele está dizendo que o diabo deseja o mundo para colocar o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro, o e quando você se o meu extremo, e ter que enfrentar a casa, a situação se colocou tão difícil. Porque Jesus não poderia ter feito quase o anjo do céu. O anjo do céu, o anjo da terra, o não foi para ele ter ajuda de ninguém. Havia que vencer sozinho. A situação se colocou tão difícil. Porque quando ele veio defrontar essa situação, depois foi por isso que eu fiquei até 3 anos. Nos 3 anos que você fez a sua e o diabo abre para você que era o momento quando o final não foi possível ter ajuda de ninguém. O diabo havia tentado de todo o tratamento. Os outros processos até o seu pescoço, até o seu idioma. A sua casa de mim, de mim, de mim, de mim, de mim, de mim, de mim, de mim, de mim, de mim, de mim, de mim, de mim, de mim, de mim, de mim, de mim, de mim, de mim, de mim, de mim, de mim, de mim, de mim, de mim, de mim, de mim, de mim, de mim, de mim, de mim, de mim, de mim, de mim, o corpo de Deus vai entrar em Jesus, porque ele também tem uma vida de Deus. Vamos voltar a Jesus! Na natureza humana, vamos voltar a Jesus. E agora chegou o momento, quando você está em Jesus, quando podia ter sido Jesus, quando você está em Jesus, quando você está em Jesus, quando você está em Jesus, quando você está em Jesus, pela via dolorosa, por aquela

Agora vai ser a Jesus o campeão do pecado, porque ele é o meu oportunidade de ser meu pai. Nunca senti o campeão do pecado, o pecado da humanidade que eu estava sobre o seu mundo. Estamos olhando lá no espiritual de Deus, daquela galera. O diabo querendo fazer Jesus pecar, é isso, homem! Mas Jesus estava ali defendendo. Uma segunda andamos que eu quero cantar os senhores. É difícil ficar lá. Você sabe que quem ama gosta de estar aqui sempre, não é verdade? Quanto maior o grau de afetividade, mais desejamos estar aqui. Eu creio que o pastor Manuel deve ter sofrido muito quando o seu pastor foi um líder de Deus aos anos estados na minha vida. É difícil ficar longe de uma família minha. Irmão, eu estava me contando quanto o pai tinha durante esses anos. E o meu filho está lá. E não é mais ele comigo que vem. No meu ministério, eu queria viajar muito, e quando fico duas coisas fora de casa, no meu rosto, lembrança das minhas filhas. Claro, as suas filhas e as minhas filhas. E a cada lado, a coisa mais linda. E o meu filho está lá, e quando eu estou em viagem, que eu olho para o rosto da minha filha, que eu estou indo, e eu não vou falar, eu vou para a casa de Deus. Eu abraço, brinco com ela, e bora para beijando, e a cada lado, sente a coisa mais linda. Quando a gente ama, claro, a gente vai para a minha filha. Tenho prazer de ficar aqui no meu caminho. Onde há amor, há o desejo de ficar aqui no meu caminho. Quando o filho vai estudar na universidade, foi eu entrando de volta para a beleza da terra. Nunca! Quando a gente ama, o desejo de estar aqui no meu caminho. Principalmente existe o amor! Irmão, imagine que Jesus Cristo. Deus Pai vive nunca separado durante de outra eternidade. Nunca estiveram separados durante de toda a eternidade. E o amor que o unia. Ele dizia: eu e o Pai somos um. O amor que o unia. E agora o amor meu, o amor é o amor humano. Era o amor que eu já temporada. E o desejo dele é para tudo. Mas agora a glória para vir aqui na terra. Naquele momento, ele não me ouviu. O Pai não podia comportar nem consolar o seu filho, porque Jesus teria que vencer ele sozinho. E o que eu quero da humanidade estava sobre o seu Deus. Escutem. Mas, e naquela hora, Jesus se sentiu que tudo que tinha anunciado de Deus foi um parênteses da sua eternidade. Ele disse que para ser perdido, desde a criação do mundo, desde o momento de Deus, Deus que me salvou de Jesus. Mas nesse momento, você para tanto tem que acontecer, meu irmão, mas a ideia de Jesus não só para Jesus, mas para o Pai, porque ele não podia tirar de Jesus, ele ia ser sozinho na sua natureza humana, e Jesus nem chamou mais Deus Pai. E começou a dizer: Meu Deus, tal era a natureza humana de Jesus, que ele não chamou mais Deus Pai, mas começou a dizer: Deus meu, que me desamparaste. Foi o nome dele! Jesus teria que vencer esse sozinho, inferno, Satanás, vencer o pecado, vencer o mundo, os homens diziam, crucifica, crucifica, mata o homem, ele é o Salvador, pois ele é o povo, voando a cabeça, canto, ele estava tratando de curar a natureza humana. Que coisa que eu fiz. Não, era a situação. O evangelista e o profeta é caro. Quando ele teve aquele momento, entra a visão do reflexo do capítulo 53. Que coisa que fiz. Que fiz. Nenhuma beleza tínhamos para desejar. Está tão segurado. Nenhuma beleza tínhamos. Era o ano que se foi. Não foi sem glória. Que glória é essa da Cristo do céu atacado, crucificado, sendo condenado, maldito e amaldiçoado? A glória não era para ele, meu irmão. A glória era para você que está aqui nessa noite. Pelo vício, pelo engano, pela coisa que existe, pelo certo.

Que tivemos em nossa vida foi quando permitimos que Cristo entrasse em nosso coração. E a segunda, sem dúvidas, foi quando nos entregamos na mão de Deus. Depositamos a nossa vida em suas mãos para fazermos o seu trabalho. O nosso muito obrigado pela sua participação na obra, na tarefa da última hora. Vamos entrar naquele momento especial de Deus para com o homem. Vamos ouvir a preciosa mensagem da palavra do Senhor com o nosso companheiro, pastor Isaías Gonçalves.